pode ser pensado com tumulto em volta. Então você recai em si, o pensamento desvolta. Entre pessoas preciosas, tem gananciosas. O falso desaparece, o real desabrocha. Porque não há situação sem uma lição. A verdade é sua experiência, sua própria visão. A minha voz me guia, é meu modelo de vida. De coração, os verdadeiros têm contenção na guerrilha. Entre o nada e o infinito, né? Local geográfico é o espaço abstrato. Abrindo portão mágico, sem oportunidade, eu não me engano sozinho. Sonho eu materializo e ilumino o caminho. E se voltar não dá em nada, as coisas evoluíram. Cenário acabou, os humanos se distraíram. Da gota do sereno, crio meu oceano. Com a tinta da caneta, meu mundo eu vou transformando. Vai. Entre as dimensões que vagam minhas canções, é onde os versos flutuam bombando, os corações são coisas assim, difíceis de se explicar. Onde a rima é minha estrutura, é o que me faz andar. Entre as dimensões que vagam minhas canções, é onde os versos flutuam bombando, os corações são coisas assim, difíceis de se explicar. Onde a rima é minha estrutura, é o que me faz andar. E do jeito que tá, segue o vol da valsa. No nada busco infinito, saboreando coisas falsas. Tem medo do escuro, mas fecha o olho na luz. Cai na garra traiçoeira da vibra que te seduz. Na cela do dragão, lutando pra ser solta. Função de avisar um amigo e ver ele seguindo os outros. Eu só confio nos meus, mas ninguém cê me entende. De fronte com a realidade, os malucos se vendem. Continuo no rap, tecendo meus enredos. Um pé na realidade, um abismo sem medo. Quando os olhos choram, podemos ver direito. Cada lágrima escorrida limpa lá dentro do peito. Limpa o caminho estreito pra você poder andar. E alimentando a alma, dando forças pra alcançar. Entre as dimensões que vagam minhas canções, é onde os versos flutuam bombando, os corações são coisas assim, difíceis de se explicar. Onde a rima é minha estrutura, é o que me faz andar. Entre as dimensões que vagam minhas canções, é onde os versos flutuam bombando, os corações são coisas assim, difíceis de se explicar. Onde a rima é minha estrutura, é o que me faz andar. Cada folha jogada fora é um mundo que não se faz. Cada noite mal dormida em busca da paz. Entro nada realça, assalto tudo faz falta. Chego no ponto final, fim do personagem, pauta. Entre as dimensões que vagam minhas canções, é onde os versos flutuam bombando, os corações são coisas assim, difíceis de se explicar. Onde a rima é minha estrutura, é o que me faz andar. Entre as dimensões que vagam minhas canções, é onde os versos flutuam bombando, os corações são coisas assim, difíceis de se explicar. Onde a rima é minha estrutura, é o que me faz andar. Operário em construção, dono de uma nova dimensão, uma dimensão da poesia. Um operário em construção, dono de uma nova dimensão. É onde o verso flutua, bombando meu coração são. Com um homem tão amplamente espalhado pelo planeta, cataclismos da natureza se tornarão catástrofes humanas. As forças que governam a Terra são insensíveis às nossas necessidades. Cada movimento das placas traz o perigo de um próximo desastre. Temos que aprender que o nosso incansável planeta nunca irá parar.